horas da madrugada, o telefone tocou. Meu Deus, não acreditei quando minha irmã falou. Foi como um choque, uma facada no peito. Meu corpo adormeceu e eu entrei em desespero. Vendo o nome do grupo na parede do quarto, lembrei das correrias e do respeito conquistado. Lembrei da tua alegria, dos pião que nós fazia. Também lembrei das gírias que você sempre dizia. Nós nunca foi um grupo e sim uma família. Deus por nós, um pelo outro, até mesmo depois da vida. Você sempre foi o maior orgulho que eu tive. É o exemplo de que o rap pode resgatar o crime. Lembrando disso tudo, senti um grande sufoco quando percebi que nunca mais eu ia te ver de novo. Segunda-feira negra, o pior dia da minha vida. Eu te via no caixão, mas parecia mentira. Sua mãe chorava, coitada, inconformada. Cria um filho com carinho pra morrer dentro de casa. Foi uma morte triste, ironia do destino. Aquilo que nós cantava foi acontecer contigo. Na mira do mal, lá se vai mais uma alma. Dois tiros no rosto, sua sentença decretada. Mas se Deus quis assim, a gente vai se conformando. Perdemos um guerreiro, mas o céu ganhou um anjo. Morte misteriosa, morte é um mistério. Seu corpo se foi, mas seu espírito é eterno. Sua ideologia ficou viva aqui embaixo. Com a tua voz no rádio, por nós, cima do palco. Dê forças pra nós, guia nós, olha por nós. Sei que nós estamos sós, você estará sempre com nós. Não importa onde eu vá, não importa onde estarei. Os momentos que passamos juntos nunca esquecerei. Espero que esteja em paz, espero que seja feliz. Um dia nós se tromba, se assim Deus permitir. A saudade é grande, mas a gente suporta. A morte vem pra todos, mas só Deus sabe a hora. Fotos e lembranças, agora é o que resta. Acho que é isso que torna sua presença eterna. Um dia nós se tromba, até lá fica com Deus. Seu corpo se foi, mas pra mim cê não morreu. A morte desce a quebrada e mancha a história com sangue. Infelizmente quem se foi aqui deixou saudades. Tiros que deformam a face em um caixão doado. Flores em volta do corpo de um humano assassinado. Entra a história triste, contagem regressiva. Em questão de minutos, o fim de outra vida sofrida. Eu não sei, cê tá feliz onde você chegou. Sua vida foi bem curta, nem dos 18 passou. O crime te levou pra rua, mas depois trouxe de volta. Dentro de um caixão morto, com a mão gelada, a morte faz parte da vida. Você continua vivendo, mas infelizmente em votos e pensamentos, Deus te chamou lá pra cima, terminou sua missão. Mas cê sempre vai tá vivo no meu coração, mas tá firmão. Pelo menos pra você acabou a guerra. E o prêmio da vitória é corpo embaixo da terra. A gente não falava que tava pronto pra guerrilha. Você foi pra batalha, deu no que deu, perdeu a vida. Eu não sei se eu tô certo ou errado, não entendo. Mas se Deus é justo, quem fez o julgamento? Não adiantou os conselhos da mãe pra tomar cuidado, pois morreu dentro de casa, fechado e encurralado. No jogo da vida, uma derrota, mó tristeza. Não sei se pra você, mas pra sua mãe, com certeza. Eu me lembro dela falando, meu filho se foi, mas o respeito e a humildade não. Esses não foi, tava trampando e apanhar um forro no barraco. Trazer mais conforto pra coroa de marca passo, que de tanto sofrimento também partiu dessa vida. Se não tivesse te perdido, hoje também tava viva. Ninguém percebeu, mas cadê seus truta de quebrada? Na hora do seu enterro, poucos choraram sua falta. Foi decretado por mim mesmo, luto na minha mente. Aperto no coração, revolta constantemente. Nos guia pelo certo pra gente não ser o próximo. Lembrado só ali na hora do próprio velório. Você fez coisa errada, mas tinha bom coração. Se Cristo salvou dois ladrão, você também vai ter o perdão. Tem que dormir com o olho aberto e o outro também. Senão vai pra um além, pra um buraco sem ninguém. O crime é uma porta e dos que entram poucos volta. A vida vai além do que gole, arma e droga. Mas esse foi seu destino, aí truta fazer o quê? Aí chus, qualquer dia desses a gente se vê. A morte desce a quebrada e mancha a história com sangue. Infelizmente quem se foi aqui deixou saudades. Tiros que deformam a face em um caixão doado. Flores em volta do corpo de um humano assassinado. A morte desce a quebrada e mancha a história com sangue. Infelizmente quem se foi aqui deixou saudades. Tiros que deformam a